Ficheiro 49, página 467. Os 180 segundos que se seguiram tornaram-se o mais estranho combate de toda a vida de Paulo Roberto. Não havia treinadores nem árbitros. Não havia campainha para interromper o combate e mandar os adversários para os respectivos cantos. Não havia pausas para água e sais de cheiro, nem toalhas para limpar o sangue dos olhos. Paulo Roberto soube que estava a lutar pela vida. Todo o seu treino, todos aqueles anos a martelar sacos de areia e punching balls, toda a experiência acumulada em todos os combates que travara, convergiram na energia a que foi naquele instante capaz de fazer apelo, enquanto a adrenalina lhe inundava o sangue numa onda como nunca antes tinha experimentado. Envolveram-se numa troca de golpes em que Paulo Roberto pôs toda a sua força e toda a sua fúria. Esquerda, direita, esquerda, outra esquerda e um jab ao lado direito da cara. Esquivar o gancho de esquerda, recuar um passo, atacar com a direita. Todos os seus golpes acertavam com uma força demolidora. Aquele era o maior combate da sua vida. Estava a lutar tanto com os miolos como com os punhos. Conseguiu esquivar-se e evitar todos os golpes que o adversário desferiu contra ele. Acertou um gancho de direita em cheio no queixo, que lhe deu a sensação de lhe ter partido um osso da mão e que devia ter feito o adversário cair sem sentidos. Olhou para os nós dos dedos e viu que estavam ensanguentados. Via contusões e inchaços na cara do gigante, que, no entanto, parecia nem sequer sentir os golpes. Paulo Roberto recuou a respirar o mais regularmente possível e avaliou a situação. Este tipo não é pugilista. Mexe-se como um pugilista, mas não sabe nada de boxe. É só faz de conta. Não sabe blocar. Denuncia os golpes com semanas de antecedência. É lento como uma tartaruga. No instante seguinte, o gigante conseguiu encaixar um gancho de esquerda por baixo da guarda dele e atingiu-o no tórax. Era a segunda vez que lhe acertava. Paulo Roberto sentiu a pontada de dor varar-lhe o peito quando a costela estalou. Voltou a recuar, mas tropeçou num monte de tábuas e caiu de costas. Viu o gigante de pé à sua frente, mas conseguiu rolar para um lado e pôs-se cambaleantemente de pé. Endireitou o tronco, tentando apelar para as forças que lhe restavam. Mas o homem estava outra vez em cima dele. Esquivou-se a um golpe e recuou, sentindo dores horríveis sempre que bloqueava com o ombro. Chegou então o momento que todos os pugilistas conhecem e temem: o sentimento que pode aparecer em qualquer altura de um combate, a percepção de que se vai perder. É o ponto crucial de todos os combates. O momento em que as forças abandonam o corpo e a adrenalina corre com tanta força que se torna um fardo e a capitulação aparece como um fantasma à beira do ringue. É o momento que distingue os profissionais dos amadores, os vencedores dos perdedores. Poucos pugilistas que enfrentam este revés conseguem dar a volta ao combate e converter uma derrota certa em vitória. Paulo Roberto foi subitamente atingido por esta certeza. O rugido que lhe atroava a cabeça entontecia-o e teve a sensação de estar a ver a cena do exterior, de estar a olhar para aquele gigante através da objetiva de uma máquina de filmar. Aquele era o momento em que a questão que se punha era vencer ou desaparecer para sempre. Recuou num amplo círculo para reunir forças e ganhar tempo. O loiro seguiu-o, mas sem pressionar, como se soubesse que o resultado estava decidido, mas quisesse levar o assalto até ao fim. Pratica boxe, mas não sabe lutar. Sabe quem eu sou. É um raio de um amador, mas tem uma força devastadora e parece insensível à dor. Estes pensamentos atropelavam-se-lhe na cabeça enquanto tentava avaliar a situação e decidir o que fazer. De repente estava a reviver aquela noite em Mar e Erham, 2 anos antes. A sua carreira como pugilista profissional terminara da maneira mais brutal possível quando enfrentara o argentino Sebastián Luján, ou melhor, quando Sebastián Luján o enfrentara a ele. Sofrera o primeiro KO da sua vida e estivera inconsciente durante 15 minutos. Muitas vezes pensara no que tinha corrido mal. Estava no máximo da forma. Estava concentrado. Luján não era melhor do que ele. Mas o argentino acertara-lhe em cheio e o assalto transformara-se num mar enraivecido. Dias depois, ao estudar o vídeo, vira como andara a cambalear pelo ringue, tão indefeso como o pato Donald. O KO acontecera 23 segundos mais tarde. Sebastián Luján não era melhor nem mais bem treinado do que ele. Sendo as margens de erro tão pequenas, o combate podia ter pendido para qualquer um dos lados. A única diferença que conseguira detectar fora que Luján estava mais determinado do que ele. Quando Paulo Roberto entrara no ringue em Mariaham naquela noite, ia decidido a ganhar, mas não estava desejoso por lutar. Para ele, deixara de ser uma questão de vida ou de morte. Perder não era nenhuma catástrofe. Um ano e meio mais tarde, continuava a ser um pugilista, mas já não era um profissional e só aceitava combates amigáveis, apesar de ter continuado a treinar. Não engordara nem deixara crescer a barriga. Já não era o instrumento perfeitamente afinado que costumava ser antes de um combate pelo título para o qual se preparava durante meses. Mas continuava a ser Paulo Roberto, não um borra-botas qualquer. E, ao contrário do que acontecer em Mariaham, o combate naquele armazém, a sul de Nikvarn, era uma questão de vida ou de morte. Tomou uma decisão. Subitamente parou de recuar e deixou o gigante aproximar-se. Fintou com a esquerda e pôs toda a força que tinha num gancho da direita. Disparou um murro que apanhou o loiro na boca e no nariz. O ataque foi totalmente inesperado, uma vez que estivera a recuar nos instantes anteriores. Ouviu qualquer coisa ceder. Seguiu com uma esquerda-direita-esquerda e acertou todos os três golpes na cara do gigante. O loiro lutava em câmara lenta. Respondeu com a direita. Paulo Roberto viu o muro chegar e baixou-se, evitando o punho maciço. Viu o loiro mudar o peso do corpo para o pé direito e soube que ia lançar uma esquerda. Em vez de bloquear, inclinou-se para trás e deixou o gancho passar-lhe à frente da cara. Replicou com um ataque selvagem ao corpo, logo abaixo das costelas. Quando o homem se voltou para repostar, levantou o punho esquerdo num uppercut que apanhou o adversário novamente no nariz. De súbito sentiu que tudo o que fazia estava correto e que controlava completamente o combate. O gigante recuou, sangrava do nariz, já não estava a sorrir. E então o gigante deu-lhe um pontapé. Disparou o pé para cima e apanhou Paulo Roberto de surpresa. Não estava à espera de um pontapé. Foi como se lhe tivesse batido com uma marreta na coxa, logo acima do joelho. E uma dor lancinante percorreu-lhe a perna. Não. Recuou um passo e a perna direita cedeu. Estava caído de costas. O gigante olhou para ele. Por um instante, os olhos dos dois encontraram-se. A mensagem era inequívoca. A luta chegou ao fim. E então o gigante abriu muito os olhos quando Miriam Vu, por trás, lhe deu um pontapé entre as pernas. Não havia um músculo que não lhe doesse, mas mesmo assim Miriam Vu conseguira passar as mãos algemadas por baixo das nádegas e depois dolorosamente por baixo dos pés, de modo a ficar com os braços à frente do corpo. Doíam-lhe as costelas, o pescoço, as costas e os rins, e só com muita dificuldade conseguira pôr-se de pé. Por fim, cambaleou até à porta e ficou a ver, de olhos esbugalhados, Paulo Roberto. De onde diabo saiu ele? atingir o gigante com um gancho de direita, logo seguido por uma série de esquerdas e direitas à cara, até ser derrubado por um pontapé. Miriam Vu compreendeu que não queria saber como ou porquê Paulo Roberto aparecera ali. Era um dos bons. Mas, pela primeira vez na sua vida, foi dominada por um desejo assassino de magoar outro ser humano. Avançou rapidamente alguns passos, mobilizando toda a energia que lhe restava e todos os músculos que tinha intactos. Aproximou-se do gigante pelas costas e acertou-lhe um pontapé entre as pernas. Talvez pouco elegante em termos de boxe tailandês, mas teve o efeito desejado. Miriam Vu felicitou-se com um ar entendido. Os homens podiam ser grandes como uma casa e feitos de granito, mas todos eles tinham os tomates no mesmo sítio. Pela primeira vez, o gigante pareceu abalado. Deixou escapar um gemido, levou as mãos aos testículos e caiu sobre um joelho. Miriam hesitou um instante, antes de perceber que ia ter de fazer mais qualquer coisa para pôr fim àquilo. Ia dar-lhe um pontapé na cara. Mas, para seu espanto, ele levantou um braço. Não era possível recuperar tão depressa de um golpe daqueles. E fora como pontapear o tronco de uma árvore. O loiro agarrou-lhe o pé, atirou-a ao chão e começou a puxá-la. Miriam viu-o erguer um punho e contorceu-se desesperadamente, pontapeando com a perna livre. Atingiu-o atrás da orelha, ao mesmo tempo que o murro dele lhe acertava na têmpora. Houve uma explosão de luz e depois a escuridão. O gigante estava a pôr-se de pé. Foi então que Paulo Roberto lhe bateu com um barrote na nuca. O homem tombou para a frente e desabou com estrépito. Paulo Roberto olhou em redor, como num sonho. O gigante contorcia-se no chão. A rapariga estava com uma expressão vítrea e parecia completamente esgotada. Os esforços combinados de ambos garantiram-lhes uma curta trégua. Mal conseguia apoiar-se na perna ferida e receou ter uma rotura muscular acima do joelho. Cocheou até junto de Miriam e pô-la de pé. Ela começou a mover-se, mas parecia não conseguir fixar o olhar. Sem uma palavra, ele atravessou-a sobre o ombro esquerdo e dirigiu-se para a porta a arrastar os pés. A dor na perna direita era terrível. A brisa da noite foi uma sensação maravilhosa, mas não podia parar. Atravessou o pátio e chegou às árvores, fazendo em sentido inverso o caminho que o levara até ali. Mal se internou no meio das árvores, tropeçou numa raiz e caiu. Miriam Vu gemeu. E Paulo ouviu a porta do armazém abrir-se e bater violentamente contra o portão de metal. O gigante era uma silhueta monumental, recortada contra o retângulo iluminado. Paulo Roberto tapou com a mão a boca de Miriam. Em seguida, inclinou-se e murmurou-lhe ao ouvido que não fizesse barulho. Procurou entre as raízes de uma árvore caída e encontrou uma pedra que era maior do que o seu punho. Benzeu-se. Pela primeira vez na sua pecaminosa vida, estava pronto para matar outro ser humano se fosse preciso. Estava completamente desfeito e sabia que não aguentaria mais um assalto. Mas ninguém, nem mesmo uma aberração da natureza, podia continuar a lutar com o crânio desfeito. Apertou a pedra e verificou que era oval, com uma aresta aguçada. O loiro cambaleou até à esquina do edifício e em seguida deu lentamente a volta ao pátio. Parou a menos de 10 passos do sítio onde Paulo Roberto continha a respiração. Pôs-se à escuta, olhando em redor, mas só podia tentar adivinhar em que direção eles tinham desaparecido na noite. Ao cabo de alguns minutos, pareceu compreender que a busca era inútil. Voltou ao armazém com rápida determinação. E demorou-se lá dentro cerca de um minuto. Apagou as luzes antes de voltar a sair, transportando um saco, e dirigir-se para o Volvo. Pouco depois, afastava-se pelo caminho de acesso. Paulo Roberto ficou à escuta até deixar de ouvir o barulho do motor. Quando olhou para baixo, viu um par de olhos a brilhar na escuridão. Olá, Miriam, disse. Chame-me Paulo. Não precisa ter medo de mim. Eu sei. A voz dela era fraca. Paulo deixou-se cair exausto contra o tronco de uma árvore e sentiu a adrenalina na sua corrente sanguínea baixar para zero. Não sei como é que vou conseguir pôr-me de pé, disse, mas tenho um carro do outro lado da estrada. Estava abalado e aturdido e sentia uma sensação estranha na cabeça. Saiu da estrada e entrou numa área de repouso a leste de Nykvarn. Pela primeira vez em toda a sua vida, tinha sido vencido numa luta, e quem o derrotara fora Paulo Roberto, pugilista. Parecia-lhe um sonho absurdo, daqueles que costumava ter nas noites sem descanso. Não conseguia compreender de onde saíra o homem. De repente, aparecera ali, dentro do armazém. Não fazia sentido. Nem sequer sentira os murros, o que não o espantava, mas sentira o pontapé da rapariga e a pancada com o barrote que o atirara ao chão. Tateou cuidadosamente a nuca e descobriu que tinha um enorme aldo. Carregou com as pontas dos dedos, mas não sentiu dor. E, no entanto, sentia-se zonzo. Tinha perdido um dente do maxilar superior do lado esquerdo. Sentia na boca o sabor do sangue. Apertou o nariz com o polegar e o indicador da mão direita e dobrou-o para cima. Ouviu um estalido dentro da cabeça e percebeu que estava partido. Tinha feito o que devia ao pegar no saco e deixar o armazém antes que a polícia por lá aparecesse. Mas cometera um erro monumental. Tinha visto no canal Discovery como os investigadores da polícia técnica conseguiam encontrar todo o género de provas forenses: sangue, cabelos, ADN. O que menos queria era regressar ao armazém, mas não podia fazer outra coisa, era preciso limpar aquilo. Fez inversão de marcha e voltou para trás. Antes de chegar a Nykvarn, cruzou-se com um carro que seguia na direção oposta, mas não deu importância ao facto. A viagem de regresso a Estocolmo foi um pesadelo. Paulo Roberto tinha sangue nos olhos e estava tão moído que lhe doía o corpo todo. Guiava como um bêbado, zigue-zagueando de um lado ao outro da estrada. Limpou o sangue com uma mão e apalpou o nariz. Doía-lhe terrivelmente e só conseguia respirar pela boca. Mantinha-se atento à aparição de um Volvo branco e pareceu-lhe ter-se cruzado com um pouco depois de Nykvarn. Quando chegou à E20, a condução tornou-se mais fácil. Ainda pensou em parar em Zodartalje, mas não sabia aonde se dirigir. Olhou para a rapariga, ainda algemada, estendida no banco traseiro do carro. Tivera de carregá-la ao ombro e, mal a deitara no banco, apagara-se como uma luz. Não sabia se tinha desmaiado por causa dos ferimentos ou se simplesmente desligara o motor por pura exaustão. Hesitou, mas acabou por virar para a E4 e seguir para Estocolmo. Mikael Blomkvist tinha adormecido havia menos de uma hora quando o telefone começou a tocar. Espreitou para o relógio, de olhos ainda meio fechados, e viu que passava pouco das 4 da manhã. Estendeu ensonadamente a mão para o auscultador. Era Erika, e ao princípio não conseguiu perceber o que ela dizia. O Paulo Roberto está onde? No hospital de Zoder, com a rapariga, a Vu. Tentou ligar-te, mas tu não atendeste. Desliguei o telemóvel. Que raio está ele a fazer no hospital? A voz de Erika soou paciente, mas determinada. Miquel, apanha um táxi, vai até lá e descobre. Pareceu-me completamente baralhado. Falou de uma motosserra e de um edifício no meio de um bosque e de um monstro que não sabia boxe. Miquel piscou os olhos, sacudiu a cabeça e foi meter-se debaixo do duche. Paulo Roberto estava com um ar perfeitamente miserável ali, estendido de boxers numa cama de hospital. Miquel esperara uma hora que o autorizassem a vê-lo. Tinha o nariz tapado por um penso. O olho esquerdo também estava tapado e um sobreolho fora suturado com 5 pontos. Tinha o peito envolto em ligaduras e golpes e contusões por todo o corpo. O joelho direito com talas. Miquel ofereceu-lhe café tirado da máquina do corredor e examinou-o com um ar crítico. Parece sair de um acidente de viação, disse. Conte-me o que se passou. Paulo Roberto abanou a cabeça e enfrentou-lhe o olhar. O que aconteceu foi um cabrão de um monstro, respondeu. Voltou a abanar a cabeça e inspecionou os nós dos dedos. Estavam tão inchados que mal conseguia segurar a chávena. Tinha a mão e o pulso direito engessados. A mulher, que nunca achara grande graça ao boxe, ia ficar furiosa. Sou um pugilista, continuou. Quer dizer, quando estava ativo, não tinha medo de entrar no ringue, fosse com quem fosse. Levei uns bons murros nos meus tempos, mas também sei dá-los. E quando dou um murro em alguém, espero que essa pessoa caia de cu no chão e fique magoada. Mas este não ficou. Paulo Roberto abanou a cabeça pela terceira vez. E então contou a Miquel o que tinha acontecido naquela noite. Acertei-lhe pelo menos 30 vezes. 14 ou 15 foram na cabeça. Acertei-lhe no queixo 4 vezes. Ao princípio, contive-me um pouco, não queria matar o sacana, só queria proteger-me. Mas no fim, dei tudo o que tinha. Um dos meus murros devia ter partido o queixo dele, mas o monstro limitou-se a sacudir a cabeça e voltou à carga. Aquilo não é um ser humano normal, juro. Como era ele? Como um tanque. Não estou a exagerar. Tinha 2 metros de altura e pesava entre 130 e 140 quilos. Tudo músculo e chapa blindada. Um cabrão de um gigante que não sabe o que é a dor. Nunca o tinha visto? Nunca. O tipo não é pugilista. Mas, estranhamente, até parecia. Não sabia lutar. Eu fintava-o e abria-lhe a guarda, mas o sacana não fazia a mais pequena ideia do que fazer para evitar ser atingido. Estava completamente por fora. Mas, ao mesmo tempo, tentava mover-se como um pugilista. Colocava os braços da maneira certa e voltava sempre à posição de início. Talvez tenha treinado boxe, mas não ouviu uma palavra do que o treinador lhe disse. O que me salvou a vida e a da rapariga foi ele ser tão lento. Lançava swings que anunciava com 1 mês de antecedência e eu podia evitá-los ou bloqueá-los. Acertou-me 2 bons murros, um na cara, e o resultado é o que se vê, e outro no corpo, e rachou-me uma costela. Mas nenhum dos dois foi com a força toda. Se tivesse feito a coisa como deve ser, tinha-me arrancado a cabeça. Paulo Roberto riu, um riso que pareceu um gorgolejo. Qual é a graça? Ganhei. O sacana tentou matar-me e eu ganhei. Atirei-o abaixo, mas tive de usar a porra de um barrote para o deixar pronto para a contagem. Ficou novamente sério. Se a Miriam Vu não lhe tivesse acertado nos tomates, naquilo a que os franceses chamam le moment juste, nem quero pensar no que podia ter acontecido. Paulo, estou muito satisfeito por ter ganhado. E a Miriam Vu vai dizer-lhe o mesmo quando acordar. Sabe alguma coisa dela? Está mais ou menos como eu. Traumatismo, várias costelas rachadas, nariz partido, danos nos rins. Miquel inclinou-se para a frente e pousou a mão no joelho são de Paulo Roberto. Se alguma vez precisar de alguma coisa que eu possa... Paulo Roberto sorriu. Plume que viste. Se alguma vez voltar a precisar de um favor, sim, peça ao Sebastian Lujan que lhe o faça.